Bola na Rede. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos ao Bola na Rede, o programa de debate esportivo da ESC-CFM. O meu nome é Mário Oliveira e finalmente tenho aqui de volta os meus três comentadores habituais, o Nuno Alves pelo Porto. Olá, Nuno. Olá, Mário, tudo bem? Que entusiasmo, Nuno. Há quanto tempo já não estavas aqui? Já não estava aqui convosco há algum tempo, por acaso, já tenho saudades. Muito baldas que andas tu. Afonso Silva, pelo Sporting. Afonso, como é que estás? Estou ótimo, muito feliz hoje. Afonso, acompanhaste a entrevista na semana passada, a Aurélio Pereira? Acompanhei. Excelente trabalho que os nossos substitutos fizeram. E por fim, o Tiago Martins, pelo Benfica. Olá, Tiago. Eu não sei se falo pelos restantes comentadores, mas eu já tinha saudades desta tão entusiástica maneira de começar o programa por parte do Mário. Mas olha, pá, obrigado por me teres cá outra vez. É capaz, já passaram aqui três semanas para aí, não? Pode ser a última. Pensa sempre assim. Já andamos a falar nisso há uns belos anos. Portanto, exato, não seria a primeira vez. Ah, é, vamos a isso, não é, Mário? Vamos, há muito para falar esta semana, como sabem. Há muito para falar. Vamos então para a jornada. A jornada. Ora, muito bem, nesta jornada vamos começar pelo Afonso. Afonso, opa. Tivemos um jogo muito, muito importante ontem. O Sporting ganhou 2-1 ao Atlético Bilbao, adiantou-se na eliminatória desta meia-final da Liga Europa. Afonso, expectativas, achas que este Sporting tem mesmo a capacidade de chegar à final da competição? Não, eu disse não tenho dúvidas. Se calhar teria, se as circunstâncias fossem diferentes e se o treinador fosse diferente. Mas neste momento não, e pelo que vi ontem... O bicho-papão que todos queriam fazer do Atlético Bilbao não se viu. E muito por competência do Sporting. Viste a situação do Sporting complicada quando o Atlético Bilbao marca o golo? É óbvio que tremi, e bastante. Principalmente aquela bola oposta. Foi, mas se nós formos a ver que o Sporting dominou durante a primeira parte toda e o Atlético Bilbao não tem uma única ocasião de golo. E o Sporting contei duas do Wolfswinkel, uma do Insua. Continuem altas o Wolfswinkel, vale a pena dizer. Uma do Insua, de uma excelente defesa do Iraizoz. Iraizoz, né? O jogador mais velho da equipa do Atlético Bilbao, 31 anos apenas. É um veterano. Podes continuar. Ok. A outra do Insua, de uma grande arrancada que faz pelo lado direito, curiosamente, e que depois chega à área e se atrapalha sozinho, já não tinha força para lá chegar à frente, mas pode-se considerar que foi uma jogada de perigo. E o Atlético Bilbao pouco se viu, há um cabeceamento do Llorente por cima. Esperavas mais? Sem dúvida. O Muniain não apareceu nem na primeira nem na segunda parte, nem sei como é que o Marcelo Bielsa deixou ficar os 90 minutos em campo. E depois na segunda parte começa logo praticamente com o golo do Atlético Bilbao. Golo esse que não deveria ter existido, uma vez que na jogada anterior houve um penalti por assinalar a favor do Sporting. Depois do golo, e penso que estou a fazer bem a leitura, há uma bola oposta do defesa do Atlético Bilbao. Pronto, e a partir daí, e num jogo de 90 minutos, até Bilbao teve essas duas únicas hipóteses. Uma bola aposta e o golo, que foi fruto de sorte, até porque a assistência foi feita pelo Insua. Algum elemento da equipa do Sporting queres destacar neste jogo? Mas ainda não acabei. Pronto, e a partir do golo do Atlético Bilbao, viu-se o que se tem visto no Sporting, que é com uma dinâmica de ataque fortíssima. Um jogo extraordinário do Capel, outro grande jogo do Ismailov, apesar de ter falhado o Wolfswinkel, para mim fez um grande jogo, aliás, como tem feito, apesar de falhar no capítulo mais importante, que é aquele que se lhe pede, que é marcar golos, mas é importante na manobra ofensiva da equipa, porque arrasta muitos jogadores da defesa contrária atrás dele. O Insua, para mim, é capaz de ser... talvez, a par de outros, a melhor contratação do Sporting, e veio a custo zero. E em relação a André Martins? E é um jovem de 23 anos. O André Martins... Que substitui Matias, que se lesionou antes do jogo. Pareceu-me ser uma aposta arriscada no início, porque poderia ter escolhido outros jogadores para ocuparem aquela optavas posição. Optavas por quem, nesse caso? Pá, podias ter posto... Aliás, não tu. porque não tens competência para ser treinador, mas o Sapinto podia ter posto... Nunca digas nunca. Para informes, não é? Quer dizer... O Sapinto poderia ter posto o Ismailov a jogar no lugar do Matias e jogar o Carrilho à direita. Mas pronto, foi uma aposta acertada do Sapinto. É um jogador que pode ter futuro. Tem um grande problema, que é a altura que tem. Também não tem culpa disso, mas não acho que o único grande jogador... Ou naquela posição únicos... não acho que era um jogador muito alto. Sim, sim, não, mas não é 1,68m, acho que ainda é mais baixo do que o Messi. E os dois grandes jogadores pequenos que faziam aquela posição, um deles era Maradona, o outro é o Messi. Portanto, não... Pode ser importante para o campeonato português o André Martins, mas não sei se terá capacidade física para jogar noutro campeonato. De destacar deste jogo, e por incrível que pareça, não vou destacar o Rui Patrício porque não teve trabalho nenhum, mas vou destacar o Ismailov. E ontem li uma coisa engraçada com a qual tenho que concordar. O Ismailov está melhor agora do que estava antes de se lesionar. Um jogador que todos lhe prometiam um final de carreira antecipado, vai revelar que está melhor do que nunca, capaz de aguentar os 90 minutos ao mais altíssimo nível. Achas que chega numa altura tardia da carreira? Ele já tem 29 anos. Não necessariamente, porque ele lesionou-se, e antes de se ter lesionado já era uma das peças mais importantes do Sporting, e continua a provar isso. Isso só aparece agora, digo eu, acho que é muito culpa do Sporting e não dele. E não houve só as lesões a dificultarem este caminho. Sim, não. Na altura do Costinha as coisas complicaram-se um bocado. Tiago, aproveita a tua intervenção. Viste o jogo ontem? Não. Sou sincero. E pá, isto vai parecer maldado o que eu vou dizer, mas adormeci a ver o jogo. Mas não foi por causa do Sporting, que ouvi dizer que foi um jogo bonito. Estava mesmo cansado. Então coloca-te... Portanto, não vi o jogo. Coloca-te a pergunta de outra forma. Achas que o Sporting tem argumentos para ir a Bilbao e discutir a eliminatória agora? Sim, sem dúvida. Leva um resultado não muito favorável, mas ainda assim favorável. 2-1. Basta um golo lá do Bilbao e as coisas, pronto, não ficam boas para o Sporting. No entanto, acho que a Lagartagem vai lá e consegue muito facilmente ganhar aquilo. Ainda que o Bilbao seja uma equipa muito decente, muito lutadora. Aliás, e aí se observarmos o panorama mundial do futebol, não digamos mundial, mas digamos europeu, acho que o Bilbao é capaz de ser das equipas, se calhar a equipa com mais atributos a nível físico e de capacidade de lutador e de capacidade de acreditar. Isso também tem um bocado a ver com toda aquela temática basca que anda à volta do Atlético Bilbao. Achas que, desculpa Tiago, achas que este Atlético Bilbao, das três equipas que estão nas meias finais da Liga Europa, que temos também na outra eliminatória, Atlético Madrid e Valência, é a equipa mais forte das três, nesta altura? Eu gosto muito do Valência. Diz. O Valência, eu por acaso vi, não sei se foi a semana passada, o Real contra o Valência, ou há duas semanas, e o Valência tem uma equipa, apesar de agora ter perdido, o Valência tem uma equipa muito boa, que joga no contra-ataque, muito rápida, uma grande qualidade técnica, é mesmo uma equipa das quatro, acho que é inteligente, mais perigosa. E inteligente, eu acho, e talvez nesse capítulo sim, acabe por ser a mais perigosa. E talvez seja a equipa que neste momento está mais longe da final. Pois, também é verdade. Não, pá, mas sabes futebol é um bocado isto, não é? Talvez esteja mais aberta a eliminatória do Valência do que... Olha o fanfarrão aqui a falar, né? Agora, não, mas estou a falar muito a sério. Porque o Sporting, e graças ao Sapinto, tem abordado os jogos de uma forma extremamente inteligente. E há uns dias houve um vídeo curioso que andou a passar aí na internet. Um vídeo amador feito, gravado... ou seja, um adepto gravou uma imagem que estava a dar na televisão, que era sobre uma conferência de imprensa do Sapinto, que o jornalista da RTPN diz que esta é uma das conferências de imprensa mais chatas que eu já vi nos últimos anos. E se calhar até tem razão, porque eu, por curiosidade, fui ver ontem a conferência de imprensa do Sapinto, e de facto as conferências de imprensa dele são chatas porque ele diz tudo o que sabe sobre a equipa adversária. Ele estuda o adversário ao pormenor. E não é à toa que o Sporting ganhou ao Manchester City, ganhou uma equipa complicadíssima do Metal East, e que ganhou ontem ao Atlético Bilbao. Há um trabalho de campo muito, muito, muito forte do. Não só do Sapinto. Preparou melhor o Sapinto do que o Bielsa. O Bielsa, sim, que é conhecido por ser um treinador muito estudioso. Aliás, tem-se visto, o Sporting tem dado banhos táticos às grandes equipas com que já jogou, pelo menos na Liga Europa, e na luz não, no jogo de Alvalade contra o Benfica, viu-se novamente um grande banho tático de Sapinto a Jorge Jesus. Nuno, faltas tu, não sei se viste o jogo. Viste? Vi. Nuno, o que é que achaste? Achas que este Sporting tem argumentos para jogar de igual para igual em Bilbao, frente ao Atlético? O Sporting está na meia-final, ganhou 2-1 em casa, uma vitória importante, portanto, estando logo na meia-final, acho que sim, que tem todas as armas, por assim dizer, para ganhar. Eu, desde já, quero dar os parabéns à equipa do Sporting, acho que teve uma raça tremenda. Relativamente ao jogo em si, acho que houve um momento crucial, que foi aquela bola no poste, que ou matava o jogo ali, ou então acho que deu a motivação, acho que aquele estrondo no poste deu a motivação ao Sporting para pegar no jogo e dar a volta ao jogo. Foi o que o Sporting fez, grande parte por mérito do Capel, que fez um excelente jogo. Do Esfi, acho que foi, se não foi o melhor que ele fez pelo Sporting, foi dos melhores. Sim, concordo. Mas foi um bom jogo, gostei de ver o Sporting. De facto, o Atlético Bilbao não, nem sequer aquele golo merecia. Não fez por isso. Eu só quero é deixar aqui a intenção que o Atlético é considerado uma grande equipa, perigosa, mas o Sporting tem que se preocupar mais agora em casa do Bilbao, porque o Bilbao, quando joga fora, já a nível interno para a Liga BBVA, o Atlético Bilbao não tem grandes resultados fora de casa. Agora, dentro de casa, é que as coisas se complicam para as equipas adversárias. Não quero isto dizer que o Sporting não vá lá e consiga uma vitória, como é óbvio, espero bem que sim. Mas é preciso ter cuidado com o Atlético Bilbao em casa. Diz. Não, isso tem que estar razão. Mas quem vai ter que jogar de igual para igual não é o Sporting. Claro. Não, mas isso fazendo um reparo ao que o Mário disse, não é o Sporting que vai ter que jogar de igual para igual com o Bilbao, porque vendo o que se passou na primeira mão, quem tem que tentar jogar de igual para igual com o Sporting é o Atlético. O Atlético Bilbao, porque lá está, como o Nuno disse bem, quem tem que ir atrás do resultado é o Atlético Bilbao. O Sporting basta. Sim, obviamente, mas acabar não estás a ver o Sporting a jogar em contenção em Bilbao. Sim. Não, nem espero que o faça. Agora, eu vou-te ser muito sincero, eu acredito que o Sporting chegue à final. Muito sinceramente acredito, porque acho que tenho mais do que motivos para acreditar nisso, e se calhar daqui a uma semana vou estar muito triste porque o Sporting não passou, mas eu acredito que o Sporting é capaz de passar. Esperemos que sim. Não há razão para não acreditar, o Sporting está na meia-final, agora, jogou muito bem, tem andado a jogar muito Afonso, bem. Só aproveitando o que estás a dizer, olhando que o Sporting neste momento, para além da Liga Europa, está também no campeonato e na Taça de Portugal, o campeonato já para ti já deixou de ter importância alguma, o quarto ou o quinto lugar? Não. No lugar de Sapinto, o que é que farias agora frente ao Nacional da Madeira? Pouparia os jogadores? Não, isso é um erro, porque é óbvio que eu prefiro ganhar, acho eu que prefiro ganhar a Liga Europa do que ganhar o Campeonato Português. Espera, nesta situação ou em qualquer situação? Acho que em qualquer situação. A sério? Acho que sim. Pronto, ok. Acho que isso depende. Estranho. Não é comum, é verdade, se dissesse a Liga dos Campeões, pá, ainda percebi, agora a Liga Europa. A Liga Europa. É não uma... querendo tirar crédito à Liga Europa, atenção, não é para aí. O Campeonato Português não. É importante. Mas tens essa opinião porque o Sporting nos últimos anos não tem vindo a ganhar, e daí vês que o Sporting pode apostar na Liga Europa nos últimos anos, até conseguir não, a final. É óbvio que se o Sporting estivesse nesta altura. Ou é mesmo em termos de valor da competição em si. A competição em si dá prestígio. E é importante ganhar uma competição sim, europeia. Sim, mas enquanto o clube, o Sporting, ganhar o campeonato ou ganhar a Liga Europa. Eu, pessoalmente, como portista, prefiro sempre que se ganhe o campeonato. A não ser que seja a questão, então, das Champions. Não, mas... Mas era só uma curiosidade é que... Se o Sporting estivesse em primeiro lugar neste momento e nas meias finais da Liga Europa, eu não era capaz de dizer... Vamos optar por uma ou vamos optar por outra. Pois foi isso que o Tiago estava a dizer. Mas neste caso, quando tens um quarto ou um quinto lugar... Não, mas aí é que está... Que vai dar exatamente ao mesmo. Não vai, porque o quinto lugar, se não estou em erro, começa a época mais cedo. E isso também, muitas das vezes, altera um bocado... Mas a nível europeu é tudo igual, certo? Como assim? O quarto e o quinto. Vão os dois à Euroliga. Não, vão os dois à Liga Europa. O quinto lugar começa a época mais cedo, porque... por causa da eliminatória que disputa a mais. Não, mas a questão é essa, se o Sporting estivesse neste momento em primeiro lugar e na meia-final da Liga Europa, eu não te sabia dizer vamos apostar numa ou vamos apostar noutra. Vamos apostar nas duas. Neste momento é segurar o quarto lugar do campeonato, não esquecer a final da Taça de Portugal e chegar o mais longe possível na Liga Europa. Já ficava contente por ir à final, muito sinceramente. Não gostava de perder duas finais em 8 anos, mas já é um grande feito chegar à final. Nuno, só para concluir este assunto, e porque o Sporting é a única equipa que ainda vai jogar com o Porto, dos grandes, vês este Sporting mais complicado e que possa tirar pontos ao Porto, ou achas que neste momento não é possível? Mais complicado completamente. É um Sporting motivado, quer dizer, depende de agora como... Eu não sei quando é que eles jogam. É na penúltima jornada. Ah, com o Porto? Sim, sim. Ah, sim, sim. É na penúltima. Que não sei, depois depende tudo da eliminatória com o Atlético. Se o Sporting... A não passar contra o Atlético, claro que a motivação é sempre afetada, mas se ganhar é um boost enorme na motivação, e o Porto pode ter ali alguma preocupação a nível de pontos, mas se não, o Sporting tá, se passar, acho que está motivado, mas o Porto também não tem qualquer tipo de competição, vai ser o campeonato, portanto não vejo razão para o Porto não, com os jogadores desanuviados, jogadores descansados, não vejo razão para não conseguir. E não, ainda, mas é um perigo, sim. Tal como o Tiago, já lá vou, ainda não tive a oportunidade de perguntar. Achas que neste momento o campeonato está praticamente entregue? eu por acaso não gosto de dizer nem mesmo se o Porto, claro que se fosse em termos matemáticos, se tivesse o campeonato ganho, claro que era óbvio, não podia dizer o contrário, mas eu nunca digo que o campeonato está ganho. Porque, como podemos ver agora, o caso do Real com o Barça, o caso do Real, diferença de pontos relativamente ao Barça, 10 pontos, que agora facilmente, neste fim de semana, se podem tornar num. Exatamente. Portanto, não é por aí. Mas há menos jornadas, temos 4 jornadas para jogar. Sim, mas a questão é as equipas perderem pontos assim de um... Como o Benfica perdeu aqueles 5 pontos também. É fácil perder pontos, e o Porto, infelizmente, já não tem a mesma mentalidade que tinha nos últimos anos. E pode perfeitamente perder estes pontos, eu espero bem que não. Não há razão para os perder, mas não gosto de dizer, ou não me atrevo a dizer, que o campeonato já está a ganho. Muito bem. Se calhar se fossem 6 pontos, se calhar aí já seria mais fácil de pôr a questão nesses termos. Sim, porque o Porto tem a vantagem no confronto direto com o Benfica. Está bem, ok, mas é um empate e uma vitória. E uma derrota. Um empate e uma derrota, basta isso. Tiago. 4 jogos é possível. Tiago, não, sim. Se a diferença fosse 6 pontos, seria mais complicado perder 2 jogos, mas... Tiago, a mesma pergunta que eu coloquei ao Nuno, vou-te colocar a ti. Achas que neste momento o Benfica... Na tua perspectiva, achas que neste momento o Benfica tem capacidade para chegar ao primeiro lugar ainda? O Nuno não diz, mas digo eu por ele, o campeonato é do Porto. É do Porto, o campeonato é do Porto. Mas por causa das arbitragens. Não, que eu não sou sportinguista. Não, acho que tu já sabias disso. Sabes que ultimamente os choradinhos não têm sido do lado do Sporting. Também é verdade. Vou-me encostar agora aqui um bocadinho, vou deixar. Digo-te já que também é verdade, e eu não gosto desse tipo de... Há vários tipos de benfiquistas que eu não gosto, e esse é um desses tipos. E portanto, não diz, mas digo eu acho que vai para o Porto. No entanto, tenho a certeza que o Porto vai perder pontos até ao final. Não vai perder os necessários. Para tal, 4 pontos ainda é muito, e havendo a questão da vantagem no confronto direto, o campeonato, nem que seja em pontos iguais, vai acabar sempre no Porto, eu acho. Vai ser mesmo muito difícil, e o Jorge Jesus sabe, e os jogadores também o sabem, e com certeza que, de certa forma, já andamos a preparar a próxima época. Agora, o que me chateia é andarmos já a preparar a próxima época quando ainda dizemos, de certa forma, aos nossos adeptos que vai ser possível ganhar o campeonato. Ou seja, negócios Gaetan e preparações de nova época e as complicações de Jesus fica ou Jesus não fica, não eram para ser discutidas neste momento. Ou seja, se vamos acabar de joelhos, digamos assim, então ao menos que acabemos com a cabeça um bocado levantada, não é? E portanto, se não ganhamos, ao menos vamos dar a perspectiva de que lutamos até ao fim, e lutar até ao fim não é já começar a pensar na próxima época, porque ainda temos muito tempo para isso. Mas pronto, isso já são outras conversas, e já podíamos falar da continuação de Jesus ou não. Não sei se queres tocar nisso, Mário. Já lá vamos. Mas pronto, é contigo. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, não, o campeonato não vai para o Benfica. Nem na perspectiva de, neste momento, o Porto ainda ter uma deslocação difícil à Madeira, com o Marítimo. Sim. E a jogar com o Sporting, nem isso te dá a esperança que o Benfica possa ser campeão? Não, o Benfica diz... não vai jogar com o Marítimo. Benfica vai jogar em casa. O Porto vai jogar na Madeira. Okay, sim. É mesmo a única diferença. O Marítimo tem muitos atributos, mas o que nós não estamos, de certa forma, a ver é que é uma equipa uns furinhos mais abaixo, passa a expressão. Vai sempre sê-lo, independentemente do brilhantismo técnico-tático do seu treinador, Pedro Martins, que é fenomenal, na minha opinião. Para além disso, o Marítimo não pode fazer grandes milagres quando joga. E o que nós estamos a ver é que o Porto vai jogar contra o Marítimo, mas nós não estamos a ver que o Marítimo vai jogar contra o Benfica e contra o Porto em quatro jornadas. Portanto, o Marítimo também se há de ir abaixo nas canetas, assim como o Porto também se há de ir e o Benfica também se há de ir. Aliás, já foi. Portanto, vamos ver. Eu acredito sinceramente que ganhamos ao Marítimo, mas também acredito sinceramente que o Porto ganha ao Marítimo. E mesmo que não ganhe, eu acho que não vai ser por aí. Derrotas, acho que vai ser muito, muito difícil que o Porto sofra até ao final do campeonato. Empates, eu acredito que sim. Agora, derrotas, nem por isso. Portanto, o Marítimo acho que não nos vem salvar. Então, vamos agora à questão que estavas a falar. Deixa-me só para concluir em relação à possibilidade do Benfica chegar ao novo título ou do Porto agarrar esta diferença e ser campeão. O Sporting está completamente arredado das contas do título, mas não está arredado da decisão do campeão. E o Porto ainda vai ter que jogar com o Sporting, e o Sporting e o Braga ainda vai jogar Alvalade com o Sporting. Lá está, como eu disse há bocado, o Porto basta-lhe uma derrota e um empate. Se sair derrotado do jogo com o Sporting, dependendo de como estará o campeonato nessa altura, há a possibilidade do Benfica ser campeão. Na minha opinião, eu não acredito. Eu também não sou o tipo de benfiquista que diz que o Sporting vai abrir a cueca, passa a expressão, mas também não acredito que o Porto vá sair derrotado. Sim, derrotado também não acredito. Não consigo acreditar. Se calhar também não acreditavas que o Benfica saísse derrotado em Alvalade e saiu, e com sorte, e com sorte de não ser goleado. Não exagero. O teu problema é que tu exageras. Não, tens de dar sempre um passinho desculpa, à frente. Desculpa, mas não exagero. Foi um jogo desinspirado, eu acho. Mas eu acho que foi de parte a parte, entendes? Não, acho que não foi um jogo bonito. Eu acho que o Sporting fez um bom jogo. Eu acho que foi um bom jogo de futebol. Não, eu acho que o Sporting saiu bem por cima contra o Benfica, que não estava esclarecido e que não mostrava atributos para ganhar aquele jogo. Agora, daí ter sido um grande jogo do Sporting, não foi, de todo, não foi. Assim como, por exemplo, no empate contra o Porto, sei lá, acho que o Benfica fez um jogo muito melhor, mas calhar também não teria feito um jogo para ganhar. Por exemplo, tentando fazer o termo de comparação, não houve jogos brilhantes a nível de classe. Qual empate contra o Porto? Eu acho. Na primeira volta. Exatamente, agora está-me a falar para a palavra. Portanto, vamos a ver, acho que nunca houve assim um clássico este ano que... É isso, obrigado a discordar. Eu gostei bastante deste jogo do Sporting Benfica. E volto a frisar, o Benfica teve bastante sorte, porque houve falhas claras de mais uma vez do Volsvink, lá um remate à barra do Ismailov, que me lembro. Poderia o resultado, não digo se que levariam 6-0, mas se calhar podiam ter levado 3 ou 4 gols. Mas é ali que se tem que dar, desculpa só interromper, só uma parte, tem que se dar ali algum mérito ao Arthur. Era exatamente aí que eu ia pegar, assim, quando o guarda-redes, para mim no futebol é a última coisa até de aparecer. Mas quando ele aparece, se é bom não é sorte, entende? Se é bom, é bom. Mas aí também podes inverter os papéis. O ponta-de-lança está lá também para marcar e neste caso não marca. Não marcou. Mas ouve. Vocês lá saberão, não é? Pronto. Portanto, Arthur merece que não se diga sorte, mas sim mérito. E ele aí, de facto, é a última linha do Benfica e é uma última linha, pá, se calhar melhor do que a segunda tem sido neste momento, que é a defesa, não é? Mas isso, mais uma vez, são ali temas para o Mário pegar. Tiago, voltamos ao assunto Jesus, que já pegaste há pouco e eu ia pegar, obviamente, e partindo do pressuposto que a tua teoria está correta e que o Benfica não ganha o campeonato. Deus queira coisa errada, atenção. Partindo, Deus queira. Olhando dessa forma, Jesus era homem para continuar no Benfica para a próxima temporada. Olha, agora entramos aqui no capítulo que eu não posso sair deste campeonato calado. E não vou falar de arbitragem. Não vou falar de arbitragem porque não preciso. Mas tenho de dizer que se há uma equipa que merecia ser vencedor, e mais uma vez eu repito que o futebol não é matemático, as coisas não são lineares, não é 2 mais 2 igual a 4, mas se há uma equipa que, por justiça divina, digamos assim, merecesse ser campeã, era o Benfica. É a única equipa que eu vejo neste campeonato que merecia este campeonato. Porque? Porque a única equipa que mostrou, estás a ver, a base deste campeonato tem um nível de qualidade muito baixinha. O Benfica consegue estar um degrauzinho acima dessa base. É a única equipa. O Porto não merecia, o Sporting não merecia, o Benfica merecia pouquíssimo, mas merecia. O Braga, para mim, nunca foi candidato. Eu já disse várias vezes. Eu acho que se formos a falar em justiça, se calhar o Braga seria o justo vencedor deste campeonato. Lembro-te que esteve 14 jogos a ganhar. Sim. Perdeu, o primeiro jogo que perdeu foi com o Benfica. O primeiro jogo da segunda volta que perdeu foi com o Benfica. Pronto, portanto, se formos a falar em justiça, em equilíbrio, em... Tudo bem, eu compreendo. Agora, assim, falta-me a palavra... Regularidade. A regularidade seria, para mim, então, o justo vencedor. Sim, mas Tiago, não fugindo à pergunta, Jesus é homem para continuar no Benfica para a próxima temporada ou não? E agora, mas eu não estava a fugir à pergunta, eu estava simplesmente a dar complementá-la, que é, dizendo eu isto que acabo de dizer, para mim, sim. Independentemente do campeonato ter sido como foi, o Benfica acabou por conseguir ser sempre superior, independentemente dos resultados. E que não foram bons, que não foram positivos, e há várias coisas que temos de retomar e que temos de refazer. Mas o Benfica, pá, eu acho que o Benfica tem que continuar a contar com Jesus, pelo menos nesta próxima época, vamos ver. E que mudanças no Benfica para a próxima temporada? Elas têm de existir, não é? E eu acho que uma é óbvia, independentemente da minha posição sobre ela, que foi sempre um pouco a mesma, mas a nível de lado esquerdo algo tem de mudar. Não sei de que forma, mas provavelmente com um jogador diferente. Fala-se em Fábio Silva do Manchester United. Sim. É uma possibilidade. Tinha uma hipótese de ter ido buscar um Insu ao custo zero, não. Não abriram os olhos. Com o Emerson. Não quiseram. Não, deixa estar cá o Emerson, não te preocupes com isso. Estou a brincar contigo. Mas é pá, mas há mais coisas. há mais coisas a fazer. Eu acho que temos de reaproveitar de maneira diferente o ataque, porque temos, para mim, o melhor ataque neste momento da Liga Portuguesa. Sem dúvida, a nível de opções, Nelson Oliveira, Rodrigo Cardoso e o próprio Saviola, que vem, e já sei que tu vais pegar nisto, que vem mostrar vamos para lá agora. Que num toque na bola marca um golo, independentemente desse toque não ter sido grande coisa, e até foi alguma sorte ela ter entrado, mas pronto, de facto, o Saviola vem mostrar que merece, Cardoso merece. E os dois pequenitos também merecem, e passo a expressão pequenitos, e portanto há coisas que vão ter de mudar. Diz Afonso, rapidamente. Só para fazer uma pergunta. Duas perguntas. A primeira é se o Tiago acha que o Benfica deve mais uma vez contratar 5 ou 6 ou 7 ou 8 jogadores, ou manter o núcleo base e fazer pequenos ajustes, no caso do Emerson, por exemplo, e se as alterações devem ser só feitas a nível da equipa de futebol ou a nível da equipa dirigente, e aqui incluo o Rui Costa. Perguntam vocês e eu o que é feito o Rui Costa, o que é que ele está a fazer no Benfica. Por acaso eu queria falar nisso. Eu queria falar nisso. Responder à tua pergunta, Afonso. Sim, acho que é tempo de não enterrar mais jogadores ou carreiras. Acho que dois, três reforços novos chegaram ao Benfica, eu acho. Agora é assim, se começamos já com esta perspectiva de soltar Gaetan, de soltar, ai Deus me livre, Ravi Garcia, ou até Maxi Pereira, isso eu não acredito, mas isso eu acho que é devido ao Maxi, que tem um coração enorme e que ficará por isso no Benfica. Se começamos com essa perspectiva, então obviamente lá vai o Benfica ter de gastar dinheiro em mais 5 ou 6, pronto. Se os mantivermos, então acho que 2 ou 3 bastarão. Queria pegar também na questão dos extremos, que é... Extremos, alas, como lhes quiserem chamar. Soltamos Gaetan e fica cá aqui, Nolito e Bruno César. Nunca combinaram juntos, eu acho. Nunca combinaram decentemente juntos. Não vão fazer agora. Não vamos agora estar a analisar o plantel todo. Não, eu só queria mesmo pegar nesta questão das alas, porque é verdade. Ou seja, e se o Afonso me pergunta quantos é que deverão entrar, então aqui, se Gaetan sai, um claríssimo que seja minimamente Gaetan terá de entrar também. Porque estes dois não combinam. Não combinam. São dois excelentes jogadores. Vamos logo para a questão do Rui Costa. Agora gostava de fazer aqui um paralelismo meio chorão, que é o Benfica nos próximos anos nunca há de ir muito longe, assim como o Sporting também nunca há de ir muito longe, porque tem pessoas de mentalidade fraca à frente, e é só aí que o Porto nos vai sempre ganhar, Afonso, que tem uma pessoa que é uma besta, mas que percebe disto, pronto, como ninguém há de nunca perceber, e que está lá há 30 anos. Lá está, e pronto, independentemente. Sai de lá do caixão, é verdade. Independentemente das ajudas que conseguiu arranjar ou não, isso já é outro tópico. Pinto da Costa, pá, merece aquilo que tem, independentemente de o ter conseguido de forma justa ou não. E o Benfica nunca o vai receber, nunca o vai ter, porque tem pessoas, pá, fraquíssimas a nível de mentalidade, tem pessoas que precisam de ir ao balneário. Dar na cabeça dos seus jogadores, em vez de ser o treinador a fazê-lo, se é que me faço entender. E pronto, e esse nível, a partir do momento em que não há resultados, a mentalidade do benfiquista é sempre, e esta mentalidade vem de cima, lá está, vem da direção, é, pá, isto não está a resultar, então nós enterramos mais um treinador que está cá há 3 anos. Pá, e portanto o Benfica muda de estrutura, o Benfica muda de jogadores, o Benfica muda de subdireção, digamos assim, agora tentando chegar ao Rui Costa, a partir do momento em que 2 em 2 anos não há resultados. E isto a mim custa-me. Ou seja, tudo bem, eu há alguns dias falava disto com... até com o Mário, não há Ferguson em Portugal. Epá, é tudo bem. Agora daí, a haver no Benfica treinadores de 2 em 2 anos, não vai nunca ajudar à estrutura. E, portanto, é aqui que o Sporting pode ganhar alguns pontos, é mantendo-se à pinte. Mas eu também digo-te já uma coisa. Não acredito que ele fique muito tempo. Porquê? Não sei. Mas acho que podemos olhar para este começo. Ou seja, o Sapinto está a fazer algo fenomenal no Sporting. E o que é que acontece simultaneamente? Um caso Pereira Cristóvão. Epá, isto a mim custa-me, está a ver? Eu não gosto de Sporting, não, eu nunca vou gostar do Sporting. Não. Mas a mim custa-me, entendes? Como é que é possível, vai ser... Como é que é possível? O meu fora de jogo. Tiago, deixa-me só frisar, não vai ser o fora de jogo da semana. E também já não nos faltam muito mais programas para acabar a temporada deste sim, ano. Sim, sim, sim. E o caso Paulo Pereira Cristóvão não vai ser o meu fora de jogo da semana, vai ser o meu fora de jogo do ano. E depois já vamos... E já lá vamos. Deixa-me só dizer uma coisa. Que há bocado para casa também vinha a falar com o Mário e com o Nuna quando estávamos a vir aqui para o estúdio, que o Mário defende que o Jorge Jesus deve sair e que já o defendia desde a época passada. E o que vai acontecer se o Jorge Jesus sair é que vai aparecer um treinador jovem capaz de rivalizar com o Sapinto e com o futuro treinador do Porto, que ainda se está para saber quem será. E eu acho que o Benfica pode ganhar apostando num treinador jovem com ideias frescas, porque se formos a ver o Benfica, os treinadores que têm tido nas últimas temporadas têm todos ou 50 ou tem perto 50 de 60 para a frente, Kike Flores era um treinador jovem mas mau, mas pronto, por isso é que está a treinar o Al-Ahli ou o Al-Assad ou um desses clubes do... Mas ainda ganhou uma Liga Europa no próximo caminho. Ambiente. Mas pronto, não vamos estar aqui, não, a dispersar. Respondendo só ao Tiago em relação ao Sapinto, eu disse aqui quando o Sapinto foi anunciado que era para comprar uma paz podre a entrada do Sapinto, porque o Domingos saiu de forma muito... Agora já não vou dizer precipitada, porque concordo com a entrada do Sapinto, mas o fenómeno de Sapinto também pode não durar muito tempo. O discurso de vamos todos juntos para a guerra pode funcionar agora e pode não funcionar daqui a 2 meses. Portanto, também ou ele adapta muito bem a forma como comunica com o balneário, ou então poderá sair por razões que não diretivas. É que a nível do balneário eu acho que esse discurso vai sempre fazer sentido agora. Alguém... Faz agora. Alguém vai acabar por... corromper, digamos assim, entende? Eu acho que isso é, eu digo, a nível superior no Sporting. Pá. Eu espero que não. Espero que o Sapinto, quando saia do Sporting, não saia da forma ingrata como saiu o Paulo Bento, pela forma como foi tratado. Porque os Sportingistas, e apesar de tudo, o Paulo Bento foi um símbolo do Sporting enquanto jogador, e foi muito maltratado pelos adeptos na fase final enquanto treinador do Sporting. Eu espero que isso não aconteça ao Sapinto, porque o Sapinto não merece de todo sair do Sporting queimado quando é um dos grandes símbolos vivos do Sporting. Tempo. Tiago, vamos concluir aqui a jornada com o Benfica Gil Vicente, que tivemos final da Taça da Liga. O Benfica ganhou 2-1 e vou-te pedir uma análise mais rápida, porque já perdemos aqui muito tempo. Vitória justa, achas que valeu-te, acaba por ser a única... Claro, o primeiro título a ser atribuído no campeonato tem de ser avaliado de forma rápida e breve. Mas claro, obviamente. Perdemos aqui muito tempo. Exatamente. Tiago, que análise é que fazes do encontro? O Benfica foi um justo vencedor? Foi, claramente foi um justo vencedor. Num jogo muito, muito interessante e que, se calhar, olha, eu gostava de ter visto mais vezes ao longo do campeonato, e falando do Benfica, mas não só. O Gil Vicente, pá, bate-se de uma forma fantástica. Eu acho o Gil uma revelação tremenda neste ano, com um treinador, pá, fenomenal, e ali 5, 6 jogadores que, opa, valem muito, entendes? Talvez desses 5, 6 o mais fraco seja o ponta de lança, o Hugo, mas que é um puto que numa equipa, sei lá, o Vieira? Sim, sim. Fala-se que vai para o Braga. Pois, era isso que eu ia dizer, numa equipa assim, um escalãozinho mais acima, com um bom treinador, com um treinador que perceba de aproveitamento de jovens, talvez seja um futuro no nosso país. É bom jogador. Eu acho que sim, mas pronto, vamos ver, só o tempo dirá. E portanto, os meus parabéns ao Gil, que mereceu, sem dúvida, esta final da Taça da Liga, porque foi das equipas mais esclarecidas a nível desta competição, juntamente com o Benfica, e de facto acabam por ser os justos finalistas. Não conseguiu chegar lá, não conseguiu estar ao nível do Benfica, ou estar um nível ainda mais acima neste jogo, nesta final, e portanto o Benfica merece levar o troféu, sem dúvida que sim. O Benfica apresentou algumas mudanças na equipa, jogou Jardel no lugar do Luizão, que estava castigado, jogou Capo da Vila também, no lugar de Emerson, e Matic, que acabou por ser um dos melhores em campo, no lugar de Javi Garcia. Matic quer pegar por aí, podemos pegar por mais sítios, mas Matic está a começar a ser um jogador extremamente esclarecido, inteligente e lutador, que é uma característica que todos os médios defensivos têm de ter. Não é o lugar dele, eu vou continuar sempre a achar que o 6 não é o lugar dele, ele para mim é mais um 8, porque, sei lá, se calhar era assim como eu o via, acho que ele não compensa tão bem, acho que ele lança melhor ataque, mas no entanto, se a gente for analisar este jogo, tudo o que era a nível defensivo para cobrir, ele cobriu, comeu completamente, e ainda conseguia dar jogo ao Witzel, e portanto, Eu não sei se estás ao corrente da notícia que vem hoje nos jornais. São das boas notícias, estou para ver. Não, que o Benfica neste momento já está já se disponibilizou para negociar Javi Garcia no final da temporada, porque por motivo exatamente destas últimas exibições do Matic. Achas que Matic tem o que é preciso para ser a opção credível? Isto não deixa de ser engraçado quando eu há 5 minutos atrás disse: e ai meu Deus, o Javi Garcia. E eu pensava mesmo que não tinha de falar sobre isso. E pronto, olha, afinal vais-me dar mais uma excelente notícia. Obrigado, Mário. Também é muita especulação. É, sim, mas isso vai sempre ver. O Benfica é sempre a equipa mais especulada. É isso. Obviamente que vale o que vale, mas na eventualidade de Javi Garcia sair, o que eu te pergunto é se Matic tem o que é necessário para ser um substituto à altura. São jogadores diferentes, são jogadores muito diferentes. Matic sua muito a camisola e Javi não precisa de suar nem metade para fazer o que faz. E a esse nível eu acho que era necessário os dois ficarem, e gostava de dizer, porque Matic fez, e vamos ser brutalmente sinceros, dois bons jogos, ok? Não mais do que isso. Um Chelsea e um Gil Vicente. Um Chelsea que é um jogo em que se calhar até eu fazia um grande jogo, porque pá, é a Liga dos Campeões e um tipo quer mostrar serviço e um tipo quer mostrar ao Chelsea que o Chelsea ao lado do Benfica, Nichols, e foi Nichols, pronto, foi mesmo Peanuts, ganharam aquilo, não sabem muito bem como, mas muito bem, não vamos falar nesse jogo. E o Gil Vicente é uma final contra o Gil Vicente. Mais uma vez é outra coisa para ganhar. E portanto, são dois jogos que não são jogos de campeonato. Ou seja, e aí sim, Javi Garcia mostra ser o melhor médio defensivo português, porque tem regularidade, não falha. Em qualquer jogo, falhou um jogo, foi contra o Sporting. Nenhum, numa época inteira, e podemos falar da primeira época dele, podemos falar do ano passado também. Nunca falha. E portanto, esse nível não pode sair havendo só Matic. Mas isto sou eu que sou um gajo extremamente esclarecido, ao contrário de Luís Filipe Vieira. E só para concluir. Saviola entra aos 80 minutos e marca um gol 4 minutos depois. Justificaria mais apostas? Justificaria mais apostas este jogador? Isso eu sempre disse que sim. Isso eu sempre disse que sim. E se o Saviola foi perdendo de ritmo e foi deixando de ser o avançado que era, não foi só por culpa dele, foi por culpa também, eu acho, da falta de regularidade com que pegou na bola. E aqui podemos também ir para o caso de Capo da Vila. Se por exemplo no jogo contra o Gil Vicente fez um jogo fraquíssimo, se ele agora não tem o que é preciso para ser o defesa esquerda do Benfica, é porque não deixaram jogar também, e é por isso que Emerson tem de jogar até ao final desta época, e não vale a pena pegar mais nesse tema, porque tem de jogar. Duas breves coisas. Uma, rapidamente, um dos grandes defeitos do Jorge Jesus é embirrar com os jogadores. E ele não embirra durante uma semana, ele embirra durante uma época inteira. Outra questão em relação ao jogo propriamente dito, o Tiago já disse tudo, mas eu, é óbvio que gostava que o Gil Vicente tivesse ganho, porque acho que já chega do Benfica ganhar a Taça da Liga. E mas porque António Fiuza prometeu que se o Gil Vicente ganhasse a Taça da Liga iria oferecer champanhe aos sem-abrigo e decretar o feriado municipal em Barcelos. Isto tudo, não é? Acho que ficaram duas promessas engraçadas, maiores. Porque epá, e digam o que disserem, o senhor até tem feito um bom trabalho no Gil Vicente, mas cada vez que abre a boca só sai porcaria. É que ele não dá uma para a caixa e nesse mas ele não acerta uma. Olha, esse o do. E viste as declarações do diretor. Não era do diretor, acho que era mesmo do presidente do Nacional. Agora nesta questão do Pereira Cristóvão. Fantástico. Pronto, já lá vamos aqui concluir a jornada e vamos avançar para a figura da semana. Figura da semana. Ora bem, nesta figura da semana, Nuno Alves, vou começar por ti, que estás mais caladinho. Esta semana não houve jogos do Porto, portanto não tens muito para falar, mas vou-te pedir que me faças aqui a tua análise. Qual é que é a tua figura da semana? A minha figura da semana vai para um grande homem, Di Natale, depois da tragédia. Como a Rosini. Não só Di Natale, como direção de outros clubes, inclusive é do Livorno, mas o homem dar a cara para algo que é de facto é de valor. Vocês já devem saber, mas para os nossos ouvintes, caso não saibam, o Di Natale, depois da tragédia, o falecimento do jogador do Livorno. Ele tinha uma irmã com uma deficiência e o Di Natale ofereceu-se para tomar conta da irmã dele. Eu acho que isso é de louvar. Essa tragédia afetou tanto Di Natale está a pôr em causa a continuação da sua carreira. Ele pensa mesmo em acabar a sua carreira e acho que é mesmo de louvar atitudes destas no futebol. E pronto, basicamente não há assim muitas palavras para descrever, mas é um gesto grande. Sim, nós até colocamos essa notícia no nosso Facebook. Afonso, a tua figura da semana, qual é? São duas, uma dentro da outra. Uma é o Sporting, por tudo o que já disse, e acho que é merecido fazer esse destaque. E outra é o Sapinto, que pegou numa equipa completamente perdida, deu-lhe rumo e pode estar a 90 minutos de... Aliás, está a 90 minutos de chegar à final. E arrisca-se a fazer história. Num plantel que à partida estava perdido, arrisca-se a fazer história. Sim. Tiago, para concluir, a tua figura da semana qual é? A minha figura da semana é uma estreia a nível de não só bola na rede, acho eu. Não sei se algum comentador sem ser... A minha brilhante pessoa já o elegeu figura da semana ou não. Mas... não era essa, de todo. Mas eu pelo menos faço a estreia e acho que tinha de trazer aqui este senhor porque ele já merece há muito tempo. E portanto a figura da semana aqui do benfiquista é o Witzel, que foi eleito o melhor jogador da final da Taça da Liga. Recebeu inclusive aquele lindo troféu, mas não é só por isso que ele aqui está hoje como figura da semana, mas sim porque era um lindo troféu por acaso, mas sim porque de facto tem sido para mim a melhor contratação do Benfica, eu que achava que não iria ser, mas que acabou mesmo por ser, e que trouxe muito, muito mesmo muita coisa ao meio-campo do Benfica. Descansou finalmente as perninhas ao Pablo Aimar ao longo da época, porque ele também precisava do rapazito, coitado, e permitiu um jogo muito mais envolvente, muito mais interessante do ponto de vista de meio campo encarnado. E portanto, aí está, Mário, a figura da semana. Ok, muito bem, então vamos já para o Fora de Jogo da Semana, que já temos com muito pouco tempo. Fora de Jogo da Semana. Fora de Jogo da Semana, Afonso Silva, vou começar por ti. Qual é que é o Fora de Jogo da Semana para o comentador do Sporting? Então vamos a isto. Por um lado, pus a equipa de futebol do Sporting e o seu treinador na figura da semana. Vou ter que pôr a direção do Sporting com especial destaque para Paulo Pereira Cristóvão e Godinho Lopes no Fora de Jogo da Semana. Sim. Esse assunto já foi debatido na semana passada, mas não, quiseres dar a tua opinião? Não, mas quero de facto dar a minha opinião. Primeiro que tudo, porque... É uma coisa que me envergonha enquanto adepto de Sporting e enquanto adepto de futebol. Em segundo lugar, porque era uma coisa... Se calhar nunca pensei que fosse nestes moldes, mas que pensei que poderia roçar esta falta de inteligência, esta estupidez e esta vergonha que foi feita pelo vice-presidente do Sporting. Há uma coisa engraçada é que eu ainda não consegui perceber muito bem o que é que se passou. Porque segundo parece há um depósito de 2.000 euros na conta do árbitro auxiliar José Cardinal. Isto antes do jogo Marítimo Sporting, se não estou em erro, que foi há 2-3 meses atrás. Quando o Sporting está para disputar uma meia-final da Liga Europa e a final da Taça de Portugal, é que aparece uma, uma carta entregue no pavilhão multidesportivo do Sporting ao presidente Codinho Lopes. Carta essa que, segundo parece, foi escrita por Paulo Pereira Cristóvão e entregue nesse dia por alguém ligado a Paulo Pereira Cristóvão. E a grande questão é, o que é que eles pretendiam com isto? Porque não lhe pagaram para ele favorecer o Sporting. Pagaram-lhe para ele não apitar o jogo, porque ele não apitou esse jogo. Ou, aliás, não foi árbitro auxiliar desse jogo. Depois, mais engraçado, é a falta de inteligência que têm para de repente se lembrarem de fazer esta denúncia nesta altura crucial da época. Numa altura crucial. Justifica-se para o Pereira que estava a estar à frente do Sporting neste momento como vice-presidente. Calma, eu vou ser muito breve. Numa altura em, como disse, como o Sporting disputa uma meia-final da Liga Europa, que disputa a final do campeonato da Taça de Portugal, numa altura em que há jogadores importantíssimos do Sporting que estão em perspectivas de renovação de contrato, veio-se a saber que, para além deste esquema atroz do José Cardinal, havia um esquema ainda mais estúpido, ainda mais vergonhoso, de controle de jogadores e de perseguição de jogadores, entre eles o Rui Patrício, que é um jogador que está para renovar contrato com o Sporting. E agora, respondendo à tua pergunta, Paulo Pereira Cristóvão, nem sequer lhe devia ter sido dada a hipótese de suspender o mandato. Figura essa que nem sequer existe nos estatutos do Sporting. Godinho Lopes fosse um presidente que se prezasse, assim que esta notícia saiu, assim que ele foi constituído arguído, o Godinho Lopes teria poder para o demitir se assim quisesse. Depois... Mas acho que a nível de estatuto tal não é permitido, pelo que eu entendi. Não, a figura da suspensão de um membro do Conselho Diretivo do Sporting pedir uma suspensão, isso é que não existe. Ou cessa as funções ou não cessa. E o que ele pediu foi uma suspensão. Mário, prometo que vai ser muito rápido. Depois lembra-se que afinal se precipitou e afinal quer voltar. E o que é que o seu presidente Codinho Lopes faz? Vamos aceitar o seu pau para que estavam de volta. Mais engraçado ainda. Até esse homem foi inocente. Calma. Se for inocente, volta depois de se provar que é inocente. Então, mas aí aprovas a tal suspensão que não existe. Não pode existir a nível legal no Sporting. Certo? Não, o que eu não aprovo é o que eu vou dizer agora. É, ele pediu a suspensão, o Sporting acedeu à suspensão. Ele quis voltar e o Godinho Lopes, segundo parece, foi a única pessoa que defendeu a reintegração de Paulo Pereira Cristóvão. Fosse para concluir. Isto criou divisões internas gravíssimas. De pessoas do Conselho Diretivo do Sporting que já se ameaçam demitir. Pessoas do Conselho Diretivo do Sporting que se ameaçam demitir. E depois, o que é mais engraçado no meio disto tudo, é que ele regressa às funções na terça-feira e na quarta-feira, Godinho Lopes faz um vídeo perfeitamente ridículo para o site do Sporting em que diz que vai ser aberto um inquérito ao Paulo Pereira Cristóvão. Então, se vai ser um aberto inquérito ao Paulo Pereira Cristóvão, porque é que ele voltou a entrar? Esperavam pelo resultado do inquérito e aí decidiriam se ele entrava ou não. Outra, e prometo que é a última. Marítimo e o Nacional prometem avançar com uma providência cautelar para impedir que o Sporting participe na final da Taça de Portugal. Se o Sporting não participar na final da Taça de Portugal, eu quero ver que consequências diretivas é que esta situação vai ter. Se vamos ter novamente eleições... Quem é que vai a eleições? Se vamos ou não vamos a eleições? Muito bem. Pois, é que este é um cenário que é possível. Ainda vamos ter muito para debater sobre isso nas próximas semanas. Nuno, o teu fora de jogo da semana qual é? Não, tendo em conta a minha figura da semana, o fora de jogo também vai para a figura para a tragédia que se passou em Itália. Só mesmo pela questão de acho que nas últimas semanas já não é o primeiro caso que ocorreu e não sei se há alguma falta de seguimento dos jogadores por parte da equipa médica dos clubes relativamente aos jogadores, não sei, mas de certo modo isto é tipo é um apelo, se, para quem estiver a ouvir, para quem pratica desporto, isso que faça os exames e que faça as análises, que tenha um médico que o acompanhe e que lá está. Se preocupa para evitar situações destas. Tiago, e para concluir o fora de jogo da semana? Queria também subscrever o que o Nuno disse e, portanto, há pouco a dizer sobre este tipo de situações. É triste que continuem a acontecer, ainda por cima, desta forma, em equipas tão profissionais, seja de primeiro escalão ou de segundo escalão. E, portanto, agora falta uma palavra, mas pronto, os meus sentimentos à família, isto sim. E o meu segundo fora de jogo, hoje tenho dois, o meu segundo fora de jogo é José Cardinal, que com 2 mil euros na conta não aproveita e não vai comer uma mariscada, que é pá, não percebo, está a ver? Não percebo. São coisas que, pá, é que neste país, este país é mau ao ponto de não sabermos ser corruptos, porra. De levar o Afonso. E o outro, qual é, Tiago? Então, pá, o primeiro era o que de facto aconteceu em Itália. Então, pronto, este era o segundo. E o segundo seria o José Cardinal. Bem, vamos então avançar para a zona de apostas. E... Zona de apostas. Ora bem, nesta zona de apostas, Tiago Martins, vou começar por ti, porque é o primeiro jogo e é já amanhã. O Benfica joga com o Marítimo. Vamos a isso. Às 5 da tarde, um bom horário, finalmente, para um jogo de futebol. 5 da tarde, Benfica Marítimo. Pá, sabes todos os horários são bons para ver o Benfica. Perspectivas para esse encontro. O Benfica vai ganhar o jogo? O Benfica vai ganhar o jogo. Sim, eu acredito que o Benfica vai ganhar o jogo. Não... Acho que era só o que faltava, era o Benfica também não ganhar o jogo, não é? E por quantas perguntas? Por muitos! A gente até os mata, pá. Parece sem peixe dentro da água. Alguma mudança na equipa ou não? Eu gosto especialmente daquela. Parecem crocodiles. No Pantanal. Tiago. No Ender. Olha que agora não consigo mais. Isto faz-se magia junto ao estádio da luta. Ah, que era. É mágico. Tiago, alguma mudança na equipa ou não? Se há uma mudança na equipa... Que tu lugar dos Jorge Jesus. Pois é, que parece que a única que poderia haver seria Aymar, que está de volta. E portanto... A única mudança que eu faria, deixa-me pensar. É pá, não, eu acho que nos últimos 4 jogos. Emerson ao Capo da Vila. Que são para ganhar, eu acho que não pode haver mudanças. Portanto, a equipa para permanecer com. Emerson ao Capo da Vila, Matich ou Ravi? Emerson e Ravi, não faz sentido apostar noutra equipa neste momento. Afonso, o Sporting. Não, Nuno, vou começar por ti, porque o Afonso tem 2 jogos para falar, porque ainda tem um jogo da Liga Europa para a semana. Nuno, o Porto vai jogar. Ganha 2-0, só mesmo. Nuno, e o Porto joga com o Beira-Mar em casa? Porto joga com o Beira-Mar em casa é. Acho que, teoricamente, há de ser um jogo... Com gols de Pablo Aymar e, muito provavelmente, pelo de Gaeta. É isso, pelo Porto. Não, é um jogo... Não é que ainda estou a falar, mas... E acho que é uma vitória... supostamente, deveria ser uma vitória simples, mas como é o Porto, é capaz de complicar, mas um 2-0. E tu, Afonso? Claro. Temos um Nacional Sporting, Afonso. Perspectivas para este encontro? Já disseste que não... Complicado. Já disseste que não poupou não, os não, jogos? Não. Aliás, jogaria... Com a mesma equipa que... Oi? Não, espero que... Com a mesma equipa jogue com... Com a mesma equipa Sporting. Não, que o Sporting jogue com a mesma equipa no jogo nacional e que use a mesma equipa na quinta-feira a seguir para jogar com o Atlético. Achas que na cabeça de Sapinto vai estar muito o que vai acontecer no jogo do Marítimo? Na cabeça... Vendo não, se não, o Marítimo não ganhar o Benfica... Omar, isso são peanuts. O Sporting tem mais do que obrigação e de capacidade para segurar o quarto lugar. É só opinião, não posso dizer isto que é logo. Não, mas muito importante é a falta que Ismailov vai fazer no segundo jogo em Bilbao. E é sobre isso que vamos falar. Sporting e Atlético Bilbao Sporting. Atlético Bilbao Sporting. Para esse encontro. Tanto... Sem Ismailov. Até ao meio campo a equipa terá que ser... Mas sabes que isto está muito complicado. Porque Polga está em risco de não jogar a final se vir um cartão amarelo. O Ismailov já ouviu, portanto pode jogar a final. Wolfswinkel também pode não jogar a final, portanto o Sapinto vai ter que ter ali alguma atenção na palpite para o encontro, na estratégia que leva ao encontro. Eu acho que vai ficar 1-0 para o Sporting. 1-0 para o Sporting. Eu posso falar ou então não sei, okay. Ou então pode ser tipo AZ Alkmaar no último minuto, que é para a malta ficar ainda mais calma. Diz-me para acabar. Só para acabar, eu acredito que o Atlético Bilbao vai marcar um golo em casa. Ah, sim, isso eu também acredito. Acho que, pelo amor de Deus, o Atlético, e digo já que marca cedo. A questão é que o Atlético em casa é mesmo muito forte. Pode marcar o golo em casa e o Sporting no último minuto marca o golo. Miguel Garcia. Isso é outra questão. Vem para este jogo, Miguel Garcia. Muito bem, vamos então concluir. E pronto, para a semana... Cá estaremos para mais um programa, desta vez especial, vamos ter um convidado. E mais não digo, fiquem atentos ao nosso Facebook e que é a nossa página de fãs. Espero que tenham gostado, até para a semana. Bola na rede.